programa seguir com dolorosos cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, quarta, dia 3 de abril de 2019, e a notícia dessa vez... Brunei aprova lei que condena homossexuais a apedrejamento. Grande avanço, hein? Que isso? Grandíssimo avanço esse país... Pronto para a modernidade, progresso liberal na economia, na sociedade, na puta que pariu. Super progressista, caramba, que isso. O Brunei é o país mais comunista que tem. Não chega nem perto do que o PP propõe, mano. Não chega nem perto do Partido Progressista. Mano, a Holanda, ela é conservadora perto do Brunei. Pois é. Eu sou o Gregório. Eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, vamos primeiro fazer um disclaimer sobre o que é a lei da Sharia. Vamos lá. A lei da Sharia é uma base jurídica islâmica. No mundo, você tem basicamente três grandes bases jurídicas. Lei romana, lei comum e a Sharia. A lei romana tem como exemplo o Brasil, que é aquela lei que é o código, que você tem um código civil, que ela também é conhecida como lei civil, que você deve seguir. Você tem uma base grande de regras que você deve seguir. Você determina as regras antes e depois segue, entendeu? Só que... A lei comum, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, é uma lei que depende de... Tipo, em série de criminal que nego fala que tem... Que eu posso condenar o cara aquilo porque alguém condenou outro por aquilo antes, então eu posso fazer de novo. Como é que é o termo? O que o Bernardo quer dizer é que quando não existe um precedente, o juiz ele possui autoridade para criar um direito. É precedente, isso? Precedente. É isso que eu tava querendo. Então, a common law, ela tem tipo, as regras são bem enxutas. Elas basicamente determinam princípios que, através da forma como o judiciário, normalmente, ou o legislativo... interpretam esses direcionamentos, criam as leis. Qual que é? Esqueci de novo, qual que é a porra do... Precedente? Precedentismo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai ver uma série policial, por exemplo, não tem aquele negócio do advogado ou do policial ficar olhando casos anteriores pra decidir o caso atual? Isso é pra ele estar procurando precedentes daquilo que ele tá fazendo. Sim. Porque ele tem que ver se aquela interpretação que ele tá querendo que o júri tenha, ela tem algum precedente na história. Dois exemplos disso são, por exemplo, análise de arca dentária no crime. Que foi um caso de um maluco que foi identificado por um crime porque ele mordeu a vítima. Sim. Na lei americana não estava escrito tipo, você pode usar como prova a marca do dente de alguém. Só que alguém aceitou isso, e a partir daquele momento, qualquer um que quisesse usar isso poderia usar aquela interpretação para usar a marca de dente como prova. Certo. Um caso recente disso, porque esse que eu falei já é velho, é no México, em que dois malucos conseguiram o direito de fumar maconha. Se eu não me engano, por motivo medicinal. E isso gerou o... Precedente. Caralho, eu vou anotar, peraí. Vou anotar essa parada. Pronto. Isso gerou o precedente pra que... Eu não sei se ainda tá rolando, mas começou o processo de legalizar ou não a maconha no México, por exemplo. Que é o que realmente aconteceu, porque o México também funciona na common law. Certo. Aqui a gente não tá falando se tem melhor ou pior, depende do país, funciona melhor ou pior, né? Então, vai depender muito, né? Não tem uma que realmente seja melhor. Tem gente que acha que a civil law é melhor, tem gente que acha que a common law é melhor. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento jurídico pra dizer qual que é melhor e qual que é pior. É, pois é. Eu também nunca vi nenhum juiz no Brasil falar: ah, esse nosso sistema que é ruim, a gente devia trocar. Não tem muito disso. É um sistema muito básico. Então, pra você discutir isso, precisa de um conhecimento muito avançado no direito. Então, eu teria que estudar bastante pra dizer qual dos dois eu acho melhor. Pois é. E agora que eu expliquei o que é common law, o que é civil law, você tem a terceira opção, que é a terceira mais escolhida no mundo, que é a Sharia, que é baseada no Alcorão, que é outra base jurídica que vários países usam. Que eu acho muito superior. Depende, cara. Porque foi Deus que fez, mano. Pois é, eu não tenho conhecimento suficiente para entender, mas pelo que eu entendi, muitas das merdas que a gente vê de país que usa Sharia vem muito do tipo: qual interpretação do Corão você vai querer usar para zoar, tá ligado? Então, assim, eu não sei dizer realmente o funcionamento profundo da Sharia, mas é uma base jurídica diferente da common law e da civil law. É, olha aí. Que é a terceira mais usada no mundo. A primeira é a civil law, a segunda é a common law e a terceira é a Sharia. Exatamente. Então, desde 2014, o Sultanato do Brunei, que procurei no mapa onde é que é, porque a localização dele é ali do lado da Indonésia, lá naquela região que muitas pessoas esquecem que tem uma quantidade absurda de muçulmanos. Inclusive, a Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos do mundo e ela não fica no Oriente Médio. Olha aí. Então, que, inclusive, o Sultanato de Brunei é uma monarquia absolutista. Olha que beleza, hein? No modelo saudita, daquele de que você, por exemplo, na Arábia Saudita, saúde é de graça, mas ela não é pública, entendeu? Você não tem imposto na Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita, ela pega o dinheiro dela do petróleo, pega um pedaço pra ela e pega outro pedaço e dá coisas pra população de graça, entendeu? Na Arábia Saudita, quando eu posso realmente dizer que a saúde é de graça. No Brasil, a saúde não é de graça, eu pago a saúde com o meu imposto. Entendi. Na Arábia Saudita, não. A Arábia Saudita, realmente, quem paga a saúde é o governo com o petróleo, entendeu? Quem paga são os royalties. Então, o Brunei é a mesma coisa. É um local com petróleo pra cocô, em que você tem a monarquia absolutista que controla o petróleo e usa a renda deste petróleo pra manter o seu estado. Só pode inclusive, agora eu não lembro. Agora eu não lembro quem foi que falou isso. De que, tipo, um dos maiores shows do Michael Jackson foi no Brunei. Porque o sultão decidiu que ia fazer um show foda e, se eu não me engano, era assim, era entrada grátis. O sultão simplesmente pagou um dos maiores shows, no sentido de dinheiro gasto, da história do Michael Jackson, pra população dele, foda-se, tá ligado? Ah, mano, se eu fosse sultão, eu ia fazer isso também. Porra, ficar zoando com o dinheiro. Então, desde 2014, o Sultanato do Brunei vem renovando suas leis, utilizando a Sharia como base, como a gente acabou de explicar. Olha aí. E essa mudança específica da lei do apedrejamento faz parte do último pacote de mudança anunciado no dia 29 de dezembro de 2018 e entrará em vigor no dia 3, no caso, para quem está ouvindo no dia de publicação do episódio, amanhã. Hoje? Não, hoje é dia 3? Ah, hoje é dia 3. É, volta. E entra em vigor no dia 3, para quem está ouvindo no dia de publicação, hoje. Exatamente. Assim, né, eu acho sempre justo as coisas quando elas acontecem com base num livro de 1000 anos. Que sempre dá certo. Mano, tem que usar Deus como base, né, mano? Nunca vi dar errado a pessoa usar Deus não, como base. Não, disso você já viu. Já viu alguma teocracia que não seja foda pra caralho? Irã, Arábia Saudita, Brunei agora. Pô, só lugar top, mano. A prova de ir. É incrível. Exatamente. Então, com isso, o país se torna o primeiro da sua região a usar a Sharia de forma nacional. Porque antes dele, teve vários países que usaram de forma regional. Por exemplo, a ilha de Assé, se eu não me engano é assim que fala, Na Indonésia tem a Sharia, só aquela ilha especificamente. Porque, pra quem não sabe, a Indonésia foi de um tanto de ilha, basicamente. Tem um pedacinho ali que eu acho que é continental. Agora não tenho certeza, ela tem? Não, acho que ela tem um pedacinho continental. Mas a gigantesca parte da Indonésia é ilha. Então a ilha de Aceh, ela usa a lei, a Sharia, como base para suas leis. Muito bom, e a Índia também. Tem algumas pequenas regiões da Índia, de maioria muçulmana, que usam a lei da Sharia. Índia é outro lugar muito bom. Índia é top. Exatamente. É legal que um pequeno pedaço você pega na Índia tem 500 milhões de habitantes, né? É, qualquer você faz um quadradinho no mapa, assim, você vai olhar a população daquele quadradinho. 1 bilhão, meu caralho. Ele falando nisso, né, as perspectivas de população da Índia é que ela supera a China, né, meu? Não, provavelmente a China tá decrescendo a natalidade, a Índia não tá, acho que ainda não tá decrescendo de forma relevante. Os dados mostram que ela vai passar em 100 milhões a China. Aí sim. E antes da Sharia, o sistema era a Common Law, que é o modelo estadunidense que a gente falou. Do precedente. Sim. E a partir do dia 3, no caso hoje, da publicação, as duas leis vão funcionar de forma paralela, de forma provisória, até substituir completamente. Mas por enquanto elas ficam de forma paralela. Quantas chances de dar merda? Nenhuma. Mano, você já viu um sultanato absolutista dar errado? Nunca. Não tem, velho. Se você falar que dá errado, eles te matam. Mano, se você falou que tá errado, você tá errado. É. Exatamente. E só pra falar sobre a lei em questão, a lei estipula que alguém condenado pelo crime de ser homossexual será apedrejado até a morte, punição essa que deverá ser testemunhada por um grupo de muçulmanos. Cara, eu me pergunto se eles não podem usar algo mais simples, tipo eutanásia, sei lá, mete uma injeção mortal e mata a pessoa. Mano, qual que é a graça de injeção letal, mano? O negócio é descer a porrada com o pé, né? Na moral, uma palhaçada. Mano, vai, Roma Antiga, é mais divertido você enforcar alguém ou você jogar no Coliseu pra pessoa bater na mão com o leão, mano? Cara, isso aí é Roma Antiga de filme, né? Porque a Roma Antiga original era um monte de cu seguindo as estradas, assim. É um monte de quê? Eles colocavam uma porrada de cruz seguindo as estradas com as pessoas. Então, mas as pessoas iam assistir o quê? As pessoas iam assistir a cruz ou iam assistir o Coliseu? O que que gerava dinheiro? Quanto você acha que vai ser a entrada pra você testemunhar um negócio desse? Deve ser... Mano, isso aí é fonte de renda pro país, isso aí vai render muito. O Brasil tinha que copiar esse tipo de coisa, seguir esse tipo de exemplo. A gente quer coliseus, salões de apedrejamento. Salões de apedrejamento. Locais pra chicoteadas até a morte, que você mesmo pode ir lá e chicotear o seu preso de preferência. Caramba, né? Eu tô lembrando que eles tiraram isso do Brasil, né? Aí tinha que fazer isso, tipo, tirar dentes. Bons tempos aqui, eles não decapitaram por idosos pra socorro. A gente tem que seguir o exemplo do Brunei, é um dos melhores países pra se viver no mundo. Paga show do Michael Jackson, mano. É a prova cabal de que esse é o melhor país que tem. Caramba, prova concreta e cabal. É, mano, você prefere o quê? Você prefere Estado Democrático Direito ou show do Michael Jackson de graça? Eu arrest my case. Eu que não gosto do Michael Jackson, mas se fosse tipo o sistema fadal, mano, lá, é de graça, mano. Foda-se, pode ser de quem quiser o show. Mano, você tem saúde de graça, Michael Jackson de graça. Você tem. O que mais você deve ter? Você tem isso tudo de graça, mano, porque é tudo do petróleo. Foda-se. Caramba, realmente. Além do clima do Índico. Mano, você tem ar-condicionado pago de graça, provavelmente. Você tem assim, bolsa ar-condicionado. E aí o clima maravilhoso vindo do Índico, né, mano? Que nada é pago. Tempestade, com o dinheiro do petróleo, eles devem construir até uma muralha gigante pra barrar furacão, mano. É, realmente. A gente aqui tá perdendo tempo nesse Brasil. Tem que estar falando de melhor. Você tá falando de Índico, mas ela tá mais pro Pacífico, na verdade. É, tô do outro lá? É. Ah. A ilha não chama Brunei, eu esqueci o nome da ilha. Mas é a ilha mais gordinha ali da Indonésia. Que a Indonésia tem todo o sul dela, e o Brunei só tem a tampinha. Ah, ok, então. Ela tá literalmente na fronteira entre o Índico e o Pacífico, basicamente. Pois é, complexo. Mas é isso. É isso? É isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Não se esqueça, se você for homossexual, não vai pra Brunei. Mas não, se você for nenhum... Michael Jackson, você finge que você é heterossexual. Mano, se você for gay e mas Michael Jackson... É, já morreu. Então tem que ser... Se você gosta de show de graça, então você finge que é heterossexual e vai pra Brunei. Se você é heterossexual e gosta de show de graça, você vai pro Brunei. É. A não ser que você seja ateu, porque eu não chequei, mas eu imagino que lá também deve ter leis contra ateus. Finge, finge. Decola uns trechos do Corão. Não, você não finge, mano. Os caras cara têm poder divino, eles vão perceber. Você finge assim, hein? Vai ver melhor. Os caras são abençoados por Deus e bonito por natureza, mano. Como é que você vai fingir? Exatamente. Não, não. Dá pra fingir sim, já. Não dá. Dá pra enganar. Dá sim. Eles vão chamar, tipo, o bispo lá da mesquita e ele vai te desmascarando. Ai, ai.